gastam-se tantos milhões por jogo, num jogo que sai todos os anos, e se calhar em alguns jogos até faz sentido para o tipo de público, como é o caso de um FIFA, por exemplo, porque sim, todos os anos há equipas diferentes, jogadores, não é? Ou seja, se calhar não faz sentido para um jogador de Assassin's Creed, ou Call of Duty, ou mais outros 50 exemplos que nós temos lá, né? E esses 50 jogos por ano, se calhar já não vão ser adquiridos pela mesma pessoa, né? Portanto, eu que comprava sempre um Call of Duty, comprava todos os Assassin's Creed que saem, comprava, deixo de ter poder de compra para comprar afinal todos. Estas são as palavras de Jorge Serra, com quem estive à conversa sobre Ataris, cocktails, direito e o nosso Presidente da República. Olá, eu sou a Kai Rocha e este é o The Pool Podcast. Olá a todos! Neste episódio trago um caso que é o típico daquilo que o The Pool quer transmitir. O Jorge passou por estudar na escola de hotelaria, aprendeu a como ter um bar, depois passou para gestão hoteleira, estagiou no turismo de Portugal e depois acabou por estudar direito na Universidade Clássica de Lisboa e trabalhou em bancos como o Deutsche Bank e o BPI. Como se isso não bastasse, ele abriu o Spawn Point, um bar temático dedicado a videojogos e cultura japonesa, e agora trabalha com a Ubisoft. Há tudo um pouco, portanto, como vocês vão poder ver, para quem suspeita que a vida não é assim tão linear quanto parece, o Jorge é mesmo prova disso. Por isso, espero que gostem e até já! Ok, Jorge. Queres-me falar então, primeiro, como é que tu, o que é que tu estudaste e o que é que fazes agora? Ok, fun times. Okay. Os meus estudos são uma perdição. Ok. Os caminhos. Sim. Comecei, como toda a gente começa no secundário, absolutamente normal, segui a via de ciências, na altura havia... quatro caminhos diferentes, exatamente. Hoje em dia já está diferente. Na altura escolhi ciências, e escolhi ciências porque desde que me lembro que era ciências, era o caminho. Até chegar mais ou menos a meio do meu décimo ano. E a meio do meu décimo ano descobri um amigo meu, David, que estava na altura a tirar o curso de cozinha e de pastelaria, e numa festa introduziu-me à ideia de que existia um curso de barman. Ora, sendo adolescente numa festa e assistindo o curso de barman, epá, uma luz no meu caminho. Posso fazer bebidas e tal. Exatamente. E foi mesmo essa brincadeira de, tipo, vai ser giro brincar aos barmans, vai ser giro fazer bebidas, vai ser giro fazer festas. E com esse intuito que me candidatei a ir para a escola de hotelaria. Eu que pensava que era porque tinhas visto o filme do Tom Cruise. Podia ser. Fazia todo sentido. Não, só vi o filme depois, okay. Infelizmente. Nesse ano que ainda tenho para ir para a escola de hotelaria. Curso profissional? Ou é um curso profissional, sim. Okay. É um curso profissional. Eles dão a equivalência ao 12º ano absolutamente normal. Para todos os efeitos, é um curso de economia. Tem a componente prática depois da restauração de bar. Tens basicamente 3 ou 4 disciplinas. Gerais, como é o caso do português, como é o caso da matemática, psicologia social, informática, se não estou em erro. E depois tens as disciplinas aplicadas, como é o caso, se calhar não tão óbvio, do inglês e do francês, em que te ensinam inglês e francês e um inglês e francês técnico, mas também as disciplinas de restaurante, bar, etc. Ora, eu não fui logo para o restaurante bar, ao contrário do que possa esta conversa estar a soar. Eu fui barrado por... é preciso fazer um concurso para a entrada nas escolas, e nesse ano não me deixaram entrar, porque eu ia com essa ideia do bar, e o curso para que eu me candidatei era de restaurante-bar. E apanhei dois professores de restaurante que me fizeram essa entrevista, e me disseram, se estás só para bar, então não serves para esta escola. Eu, muito bem, agarrei nas minhas malinhas, voltei para trás, acabei o meu 10º ano de ciências, passei o 10º ano de ciências, e no ano seguinte, em vez de passar para o 11º ano, inscrevi-me no 10º ano de economia, teimoso que vou fazer então secundário, faço economia e depois passo para a gestão hoteleira. Foi esta, mais ou menos, a minha ideia. Como é que foi essa recepção de afinal vais à hotelaria, afinal vais para a economia? Não divertida. Pois, imagino. Não divertida. Na altura não foi muito chato, porque como não chumbei o ano, os meus pais não acharam mal a fazer uma mudança de curso e eles não estavam muito receptivos na altura ao facto de eu ir para bar. Muito pela visão de festas, de vais à noite, vais trabalhar para uma discoteca, exatamente, vais trabalhar para uma tasca, uma coisa assim. Então não foi espetacular. A meio desse ano de economia, voltou a surgir o bichinho e voltei-me a candidatar com a mentalidade de se não acontecer, passo então para o 11º ano de economia, que sigo por aí de fora, mas acabou por acontecer. E ainda bem que aconteceu, consegui ser o curso. O curso é excepcional, na altura era o melhor curso que havia a nível nacional. Era de Estoril? De Lisboa. De Lisboa mesmo, ok. Ainda era quando a escola era nas Olaias, agora é ali no Rato. Na altura era excepcional porque para cada cadeira profissional tinhas dois professores a gerirem a turma ao mesmo tempo, portanto tinhas dois professores de restaurante, dois professores de bar, normalmente um da velha guarda e um mais novo, portanto estava de toda essa visão. O curso não tem nada a ver com discotecas, não tem nada a ver com tasks, não, não, não. É um business, 5 estrelas. É um negócio, sim. É brutal. Quantas pessoas é que mais ou menos há por turma? Na altura éramos 27 inicialmente e acabavam cerca de 20. Era uma turma normal, vá. Sim. Engraçado. Há que salientar depois as coisas são todas rotativas, as partes práticas. Embora tenha as aulas que são práticas em que toda a gente pode participar, como é o caso, sei lá, de enologia, em que há as provas dos vinhos e toda a gente pode participar nas provas dos vinhos, as aulas práticas de bar dão para 3 barmen estarem a trabalhar. E só 3 das 20 pessoas é que vão estar a trabalhar nesse dia, eventualmente 2 vezes por semana fazem a serviço e toda a gente vai rodando, portanto, há oportunidade para toda a gente passar por lá, acaba por ser assim uma situação rotativa. Também tens tipo aquela, ou tinhas aquela coisa das presenças, tipo havia certas disciplinas em que tu tinhas de ter mesmo presença ou... Bem, efetivamente é um excelente tópico a surgir. Sim, então eu vou fazer aqui um bocadinho de disclosure. Eu terminei o curso como melhor aluno a nível nacional, ganhei um prémio por causa disso, tudo espetacular. Antes de ganhar esse prémio, enquanto era melhor aluno, mas antes de acabar o curso, fui chamado à direção exatamente por excesso de faltas. O comentário da direção foi uma coisa similar a sendo tu o aluno que nós estamos a mostrar como sendo o aluno da escola. Se faltas mais, nós não queremos saber disso e mandamos-te para fora da escola. Foi mais ou menos a sensação mais agressiva do passível da parte deles. Havia esse controle. Não era, se calhar, tão controlado como seria numa escola secundária normal, digamos assim. Havia professores que eram menos agressivos em relação a isso. Há disciplinas em que não podes faltar, ponto final. Okay. Estás a falar de... As teóricas podes faltar? Eu até acho que era mais ao contrário. Mais ao contrário? Sincero, ok. Sim. Sei lá, em bar tu vais tratar de tudo o que possas sonhar sobre bar, desde os utensílios a como é que se faz qualquer uma das bebidas que tu vais trabalhar. Isso é tipo quase como química. Se faltares a uma das aulas de química na aula a seguir em que vais precisar daquela informação e não tens, acabou ali na brincadeira. Portanto, eles eram um bocadinho mais implacáveis nesse sentido. Levavam a coisa a sério, não sim. é? Não é, só, não é só festas e provar vinhos e provar cocktails. Até porque em saída ali saía para o teste 5 estrelas e pois. Só luxo, não é? Portanto, não se podem dar aula. Não se podem dar, passa a expressão, ao luxo de sim, sim. Não dá para dar a bébias, não é? Cá, exatamente. Sim. Mas então fala-me lá desse prémio. Já agora. Não, foi só... no final do curso eles avaliavam os melhores alunos a nível nacional e, e quem fosse o melhor aluno acabava por receber um prémio monetário, uma coisa mais ou menos simbólica. Mas pronto, ficavas galardoado, não é? Exatamente, e ficas com esse prémio no currículo, que é uma coisa sempre bonita de mostrar, assim, quando, não é? A escola dá-te acesso a... Aquela escola dava acesso a muitas coisas interessantes. Masterclass de certas marcas, por exemplo, a Bacardi dava aulas específicas para alunos. A competições nacionais e internacionais, desde serviços de mesa, cozinheiros, canções, tudo o que possas sonhar. Muito dentro da área, claro, e portanto são coisas que se calhar fora da área nunca ouviste falar, mas dentro da área depois tem a sua importância se quiseres seguir aquela profissão, não é? Sim, sim. No fundo é isso. Sim. Quando acabei esse curso, para mim estava feito, era bar, é agora que vamos lá à loucura, e fui convidado para um hotel, cujo nome não vou dizer, no Oriente, que me ofereceu para fazer o meu turno favorito, que é o turno de fecho de bar, portanto era o turno da meia-noite, e fazer o fecho de bar sozinho, Na altura eu tinha estudado o suficiente para ter, se não estou em erro, já 6 línguas no meu currículo. Ok. Os hotéis pagavam mais quantas mais línguas tivesses. Ok. Quais línguas agora? Portanto, na altura, inglês, francês, espanhol, italiano, alemão e português. Okay. E o hotel ofereceu uma excelente quantia de 500 e poucos euros. Ok. Ao que eu disse, esta vida não é claramente para mim. Não. Portanto, gestão hoteleira parece-me um caminho a seguir. Sim. E fui estudar gestão hoteleira. Quando estava... Um pouco depois do meio do curso de gestão hoteleira, fui convidado por um dos meus professores para estar no El Corte Inglês. Uhum. Estive no El Corte Inglês, foi uma experiência diferente. O El Corte Inglês é um sítio que paga muito, muito bem as pessoas. Uhum. A meu ver, tinha uma visão relativamente fraca em relação aos standards, tanto a nível de pessoal que puseram inicialmente, portanto é uma coisa que depois, com o passar do tempo, é inevitável, não é? Não. Como em relação aos próprios estabelecimentos. Eu sei que eles têm vindo a fazer um... Sim, mas também é aquela coisa do... Se funciona em Espanha, funciona em Portugal, que às vezes não se aplica, por Sim. exemplo. Então, mas o que é que tu fazias no Corte Inglês? Na altura estava a estagiar... Estava a fazer duas coisas, na realidade. Estava a estagiar no Salão de Chá. Ah, okay. E estava a fazer shadowing a um dos supervisores de bar. Ok. Ajudava quando era preciso, fora de horas, a fazer outro tipo de... Era tentar para o buraco, então. Sim. Sim, porque era quase voluntário, né? Portanto, acabava por não ser tanto nesse sentido, mas para aprender a fazer gestão de stocks, a fazer o back office, o que é que existe nesse tipo de sítios. Para mim foi muito importante em termos de aprendizagem prática, né? Uhum. Já tinha passado por 2 hotéis ou 3 na altura, mas nada que se assemelhasse a ver mesmo como é que as coisas funcionam no por trás. Uhum. Foi giro, mas deprimiu-me ligeiramente no sentido em que tirou-me um bocado de vontade de trabalhar no RAM. É um sítio com muito dinheiro que não sabe como investir esse dinheiro, como deve ser. Estamos a falar de um sítio... dinheiro mal gasto? Sim, ou sim, dinheiro não gasto todo? Acho que um pouco dos dois. Estamos a falar de um sítio que, na altura, e eu não quero estar a dar voz em erro, mas salvo eu, estamos a falar de perto de 140 mil euros num dia por ano. Era o recorde da restauração. Ok, sim. Que é excepcional. É bastante excepcional. Sim. E num sítio desses, não se, para mim, né, que vinha com 6 anos desta vida, não se podia esperar de nada menos que não fosse o top. E não era de todo essa visão que eu tinha. Enfim, entretanto, sim, e acabei por ir para o turismo de Portugal. Foi uma oportunidade que me surgiu para ir trabalhar num departamento que se chamava Departamento de Apoio Empresário. Okay. Basicamente, éramos uma equipa muito exclusiva, de 3 pessoas que davam apoio jurídico ou económico a pessoas que queriam investir em Portugal. Uhum. Ou pessoas que já tinham negócios em Portugal, desde o operador turístico até ao diretor do hotel, okay. E precisavam de algum apoio a nível do que fosse. Okay? Seja, tipo, preciso de um empréstimo e não sei onde é que ir buscar, ou quer transformar o hotel de 3 estrelas em 5 estrelas, quais é que são os requisitos, o que é que eu tenho que fazer. Todo o tipo de apoio que possas sonhar. E encontramos de vez em quando o investidor que tem 50, tem 100 milhões para investir em Portugal, quer fazer este empreendimento. Acontecia muito ou não? De vez em quando? Mas de vez em quando aparecia esse tipo de situação. E inevitavelmente, para mal dos meus bocados, era uma pessoa que me dizia: tenho 50 milhões para investir e quero fazer um grande cubo branco com janelas, quartos e vamos lá pôr 5 estrelas e vamos chamar isto um hotel espetacular. Não havia visão de fazer uma coisa diferente fora da caixa, sabes? Não, era mais um hotel no meio de um oceano de hotéis e nós vivemos como é que é Portugal. Portugal está puxado de hotéis. Sim. Nós vivemos para o turismo, o que é ótimo, mas são raros os que saem. Os que se destacam, não é? Para mim foi a minha altura de transição, foi a altura em que eu saí do curso de hotelaria e na altura estava-me a apaixonar por direito, estava a estudar direito devido a outra pessoa e acabei por ser um enrolar de coisas. Como é que apareceu o direito? Apareceu... Foi através desse trabalho? Ou... Também, e apareceu porque me estava a dar com pessoas que estavam a estudar direito. Okay. Acabaram por estar a preparar-se para os exames finais do terceiro ano, na altura. Acho que era o terceiro ano ou do quarto ano, na altura. E eu entusiasmei, estava com 23 anos, era de fácil acesso e acabei por me candidatar a entrar diretamente para a faculdade outra vez. E voltei a entrar para a faculdade, foi divertidíssimo. estudar por gosto nunca cansa. Sim, é verdade. E eu então sou uma pessoa que não me canso mesmo do estudar por gosto. Foi ótimo, porque eu estava de gestão hoteleira para direito, para o trabalho que eu tinha era excepcional. Infelizmente, mais uma vez, fui barrado por empresas divertidas a fazerem coisas divertidas. Estava a ganhar bem, mas estava a trabalhar para uma empresa que estava a trabalhar para uma empresa que estava a trabalhar para o Turismo de Portugal. Okay. Ou seja, estava a trabalhar para uma temporária, estava a trabalhar para um grupo que estava a dar apoio ao Turismo de Portugal. Okay. E na altura fui convidado, tive um duplo convite. Tive o convite de ou ir para o Turismo de Portugal diretamente, mas teria que esperar por um concurso público. Sim, porque é uma instituição pública, não é? Que era excepcional, mas podia demorar de 0 dias a 1 ano. A empresa de trabalho temporário queria que eu continuasse com eles, mas não podia, porque, entretanto, a empresa mãe, tanto a empresa para quem eu estava a trabalhar, me ofereceu trabalho direto, o que podia, em papel, parecer excepcional. Mas, mais uma vez, eu estava a ganhar bem, como eu estava a dizer, e eles ofereceram mais ou menos 550 euros mais proporcionais, mais... Sim. Ao que eu perguntei, por que raio que eu estou a trabalhar para uma empresa temporária ainda mais do que qualquer uma vez vou ganhar com vocês? Toda uma discussão, e acabou por não darem nada, e acabei por... Sim, ainda porque eles deviam ter encargos por terem que... ter contratado essa empresa de emprego temporário? Foi com o chefe. Ok. Foi com o chefe. A justificação na altura teve a ver com... salvo erro, era o seguro de saúde. Uhum. E acho que era só isso que eles me deram assim como contraponto. Okay. Acho que não faz sentido nenhum. Eu não sei quanto é, não faço mesmo ideia quanto é que uma empresa de trabalho de temporário ganha, portanto também não quero estar a pronunciar para a minha área. Né? Mas é isso que isso não faz. Para mim não fez sentido o tipo de proposta. Sim. Pouco importa. Graças a Deus, assim, tenho sempre muita sorte. Sim. E como estava a estudar direito, acabei por me conseguir candidatar para uma posição para o Deutsche Bank. Espera aí, deixa-me só, tudo, antes de perguntar. Tu, tendo tido essa experiência numa escola de hotelaria, depois aprender gestão hotelaria e de repente direito, como é que foi essa a diferença entre de ambiente de um lado para o outro? Ou não havia diferença de todo? Não tem nada a ver um mundo com o outro. São mundos completamente distintos. Mas a minha mentalidade também tinha mudado muito. E, portanto, o encaixe para mim foi quase perfeito. Estamos a falar de um ambiente muito leve, não é? Portanto, uma escola de hotelaria é naturalmente um ambiente muito mais leve do que uma escola de direitos. Sim. Eu, quando estava a estudar na escola de hotelaria, estava com part-time, estava com trabalhos leves. Uhum. Ia começar a trabalhar... em full time, o que me obrigava em direito a estudar à noite, portanto, muito mais pesado, um ambiente muito mais competitivo. Direito é naturalmente muito mais competitivo, estava na clássica, portanto, podes imaginar o tipo de competição, não é? Mesmo sendo à noite, que é mais soft do que os estudos do dia, não deixa de ter, o seu quê. Sim, tem o seu quê de prestígio, vai por isso. E eu sou naturalmente uma pessoa competitiva e sou naturalmente uma pessoa que tenta estar no top. Estavas tranquilo nesse tipo de... Sim, vamos dizer tranquilo parece uma expressão. Não, é que há pessoas que olham para ou sentem um bocadinho dessa competição entre, não só entre eles mesmos, como também com os outros, que ficam logo. Eu não fui feito para isto. Não, eu é o contrário. Agora é que eu vou brilhar, sentar-me na fila da frente e depois sou esponja, que para mim facilitou imenso a minha estadia em direito, porque tudo o que um professor diz fica presente para sempre, portanto. Okay. A minha leitura fica cortada a meio, é mais fácil. Então, se tu estiveste na clássica, tu estiveste com o nosso Presidente da República. Tive. Que tal foram as aulas dele? São excepcionais, as aulas são excepcionais. Ele é uma pessoa, é um professor brutal. Qualquer pessoa que o conheça como professor, acho que o tem excelente consideração. As aulas em direito, como em muitos cursos, são divididas entre práticas e teóricas. Uhum. E, salvo erro, todas ou quase todas as cadeiras têm práticas e teóricas. Uhum. Em que as teóricas são dissertação, e as práticas são, ok, vamos lá ver então como é que isto se aplica, efetivamente. O que é que ele ensinava? Qual era a cadeira? Se não estou em erro, introdução a direito mesmo. Mesmo introdução a direito, ok. Uhum. E ele dava a parte teórica. Uhum. O que é muito mais agradável, porque é literalmente ele a ler, no caso não era a ler, era a dissertar sobre o tema, portanto torna tudo muito mais fácil, eventualmente a colocar algumas questões aos alunos que podiam estar mais adormecidos ou alguma coisa similar, mas nada de excepcional, não é? Uhum. Mas eu tenho uma médica de família que tem 50 e qualquer coisa anos, que estava a estudar medicina quando começou a ir ver as aulas dele, portanto, são todas várias gerações. Sim, ele também tem que idade? Não faço uma ideia. Não é propriamente a pessoa mais jovem, não é? Mas não é, não. Jovem de espírito. Isso, já isso, apanhamos, isso sem dúvida. Mais já apanhamos a fazer dead. Tipo isso. Não, mas eu por acaso é engraçado porque eu faço surf e havia aquela coisa de eu vou ao guincho às 5 ou 6 da manhã. Já não sei se era quase todos os dias, mas qualquer coisa ali era uma coisa que ele ia fazer frequente. E o pessoal dizia: não, é tudo treta, é só garganta, quem é que faz isso todos os dias? Eu de facto eu conheço uns gatos pingados que fazem isso, mas que normalmente não vão para o guincho por causa do vento e das rochas. Mas há malucos para tudo. Até que um dia fui às 6 da manhã ao guincho porque aconteceu, simplesmente estava com amigos numa casa lá perto e toda a gente acordou cedo para ir surfar. Eu, ok. Lá fui eu esquecida completamente de existência. De que ele tinha dito isso, ou que costumava dizer isso, quando de repente estou muito bem sentada na prancha, naqueles momentos assim mais calmos, de repente digo: ah, está um bocadinho fraquinho hoje, não está? E aí eu tipo a olhar para ele tipo: pois. Naquela de ok. Surreal. Estava a zona completa. Daí foram todas as memórias do pessoal a dizer: ah, ele diz que vai para o guincho quase todos os dias surfar às não sei, às horas impossíveis e não sei o quê. E lá estava ele numa hora impossível a surfar no guincho. Ok. Não, sem dúvida. E o facto de ele dizer que dorme pouco e tudo, não. Pois, não questionem porquê, sem dúvida. Sim, sim. Tem mesmo uma de uma pessoa que dorme pouco e provavelmente lê aqueles livros todos que lê. Que diz que lê, aliás. Acredito, sem fingir dúvida. Sim, então vamos continuar com a tua... Com a minha caminhada? Sim. Isso, sim. Então dali do Turismo Portugal caminhei para o Deutsche Bank, estava a dizer. O Deutsche Bank, sim, exatamente. O Deutsche Bank foi também uma experiência excepcional. Foi, entrei... Como é que a oportunidade apareceu? Se foi, tipo, candidataste? Candidatei-me. Estava a competir tanto quando sei com pessoas com cursos terminados, tanto curso de Direito como curso de Economia. Uhum. O meu currículo agradou a quem estava a fazer a seleção, na altura era uma das vice-presidentes do banco. Uhum. E era para mais tarde fazer? Chefe. Era para fazer cobrança telefónica. Ok, sim. Parece relativamente simples. Parece. E assim foi, efetivamente consegui, ela deu-me essa oportunidade. Uhum. Eu sou naturalmente uma pessoa competitiva e curiosa. Assim que entrei com o intuito de conhecer tudo o que havia para conhecer na banca, que eu não fazia ideia do que era um... É um mundo, tendo eu também trabalhado na banca, sim. Eu não fazia ideia do que era uma conta corrente calcionada, um overdraft, não, nunca tinha ouvido falar dos termos e, portanto, fui estudar. Nas minhas pausas falava com os meus colegas, tirava apontamentos, descobria. Descobri que os objetivos, bem, descobri em primeiro lugar que a equipa era muito pequena em relação ao que eu estava à espera. Uma pessoa pensa num call center, uma coisa assim, pensa sempre em equipas gigantescas, e estávamos a falar na altura de 4 ou 5 pessoas que faziam este tipo de trabalho. Uma equipa muito, muito pequena, com a porta aberta para o público caso eu quisesse fazer pagamentos lá dentro, com algumas outras pessoas, vamos falar se calhar mais 5 pessoas na altura, que trabalhavam em paralelo dentro do departamento, já em situações mais avançadas. E acabei por ter a oportunidade de ter acesso a mais trabalho. Em pouco tempo, só fui à volta de 6 meses, consegui ter mais responsabilidades, o que foi ótimo. Em primeiro lugar, era tudo feito em papel e, portanto, desenvolvi a parte informática toda do departamento. Tentar automatizar alguns dos processos que estavam a ser feitos. Portanto, seguias guiões também? Ou... Não, na parte telefónica. Portanto, completamente fora da parte telefónica. Okay. O trabalho telefónico está feito às 10 da manhã. A partir daí, vamos fazer outras coisas. E, por exemplo, nós tínhamos... Era o departamento que geria tudo o que era a parte de imóveis que haviam do banco, por exemplo. Ok. Ou de carros que haviam do banco. Ou de processos que iam para o tribunal do banco. Ou o que seja. E tudo isso era feito só em papel. Então, o que eu fiz foi, programei um bocadinho, fiz algo basic, ou em VBA, dentro de Excel, etc., para criar alguns sistemas automatizados em que as pessoas podiam só inserir alguns dados e o sistema fazia tudo automaticamente a seguir. Okay. Acabei por ficar à frente de da parte do departamento que lidava só com o tribunal, portanto fiquei a lidar só, deixei de fazer chamadas telefónicas, fiquei só a lidar nessa situação, acabei por dar apoio a tal essa vice-presidente na parte das traduções, na parte de interpretação de estatísticas semanais que haviam, a preparação para reuniões, acompanhamento em reuniões ao estrangeiro, etc. Portanto, foi assim uma subida espetacular. Ao fim de 2 anos, talvez, desta diversão, portanto, estava eu, pois eu foi mesmo no princípio de direito que eu estava no Turismo Portugal, portanto, eu estava há 2 anos no Deutsch e nós tivemos uma coisa que se chama uma auditoria Basileia. Basileia, para quem não sabe, é uma métrica, vamos chamar assim, não é? Mas é como se fosse uma métrica de qual o nível de risco do banco, ok? E quanto mais sobes na Basileia, quanto mais avanças na Basileia, mais restritos são as coisas que os bancos centrais te põem em cima. Ou seja, mais tu tens que mostrar que és um banco forte e sólido. Sim. Por outro lado, menos dinheiro tens que ter nos teus cofres. Só para dar um exemplo, completamente sem nenhuma base específica, ok? Se eu for um banco e eu te emprestar 1000 euros, sim, por norma eu só tenho que ter 1/10 desse valor nos meus cofres. Okay. Ok. Se eu for melhor do que isso e avançar para outro tipo de Basileia, eu vou ter que ter só 90, ou 80, ou 50. O que quer dizer que eu poupo milhões, porque eu não vou ter que ter esse dinheiro. O que eu estou a emprestar é tudo dinheiro virtual, não é? É tudo crédito. E os bancos centrais estão a dizer que aceitam esse risco que eu tenho. Ok. E nós estávamos a ter uma auditoria dessas, e então o departamento tem uma oportunidade de estar à frente dessa auditoria. Portanto, tinha que responder, salvo erro na altura, 5 auditores do Bundesbank, do Banco Central Alemão, sim, e 2 auditores do Banco de Portugal. E acabou por haver uma pausa semi-permanente nos meus estudos, sim, para dar atenção a esse projeto. Pois, porque a auditoria é uma coisa super intensa, não é? Foi bastante intensa. Pois. Sim. Então tu paraste 2 anos? Não, oh, depois dos dois anos eu parei de estudar e na altura coincidiu quase com a minha passagem à efetividade. Uhum. Estamos a falar... Ah, sim, porque são 2 anos. Estamos a falar pós-2008 e o administrador do... Quando eu entrei para o Deutsche Bank era Deutsche Bank Portugal S.A. Okay. E depois passou a ser Deutsche Bank Iberia something something e depois passou a ser Deutsche Bank GmbH, sucursal em Portugal. Ou seja, a sede era quem mandava, mas o administrador em Portugal era quem administrava o banco cá. Okay. O banco era alemão, não era português, daí também os auditores alemães, ou do Banco Central Alemão. Ui. Mas a administração era portuguesa. Na altura tive um azar desmesurado. O administrador disse que não autorizava que me passasse em efetivo. A vice-presidência pediu, a presidência pediu. Presidentes internacionais de outros centrais pediram para eu ficar efetivo. Mas não havia. E não havia hipótese nenhuma. Portugal estava parado na altura. Nós não estávamos a dar crédito a ninguém. Pois foi 2008. Foi 2008, 2009. Não quer dizer que tenha sido por aí. Sim, terrível. Pois. Foi na altura, foi na pior altura. Sim. Possível imaginar. Quando estávamos sólidos que nem uma rocha. Sim. Isso. O banco estava paradíssimo e, portanto, não havia hipótese nenhuma de fazer essas coisas. Ofereceram-se para me dar uma equipa, para gerir uma equipa de risco em Frankfurt ou em Berlim, já não estou recordado. Em Berlim, acho eu. Frio. Eu só recusei por ser fora de Portugal. Eu queria ficar, sim, em Portugal. Era... Queria estar, ficar mesmo cá. Sim. Nunca te apelou ir lá para fora? Sempre me apelou ir lá para fora. No momento da verdade, sempre preferi ficar cá. Ok. É muito por aí. Uhum. É, sou uma pessoa que diz sempre que havendo projetos lá fora, havendo interesse lá fora, o dinheiro está lá fora. Portanto, há muita razão para uma pessoa ir lá para fora e depois é muito difícil largar o cá. E há de ser uma descoberta que eu hei de compreender eventualmente, se é pelas pessoas, se é pelo comodismo, se é pelo país, se é por tudo junto, mas há sempre qualquer coisa que evidentemente me agarra por ficar cá. Ora, daí eu fui para o Banco PPI, fiz uma formação grande no Banco PPI de alguns meses, valentes. Para fazer o mesmo tipo de trabalho? Ou... Não, de todo, era para fazer transações na bolsa e apoio ao cliente. É lá, isso é intenso. Não era tão intenso como posso falar. Não. Mas era divertido. Ok. Era divertido. Não porque não estás a comprar e a vender na bolsa, não é? Estás só a fazer as transações pelo cliente. Mas mesmo assim, é tipo, cada dia é um dia uma coisa diferente. É, há alguma pressão de seres rápido a trabalhar, claro, os valores mudam todos os segundos, não é? Mas nada que não. Nada não seja gerível depois de passares, porque eu já passei pelo menos. Sim. Já tudo era gerível nessa altura. Quem mas, lida com coquetéis? Não tanto, mas quem lida com aquela auditoria, acho que é. Ah, sim, tudo, eu diria sim. Passa por uma auditoria, passa por tudo. O problema foi que assim que eu entrei, me disseram que passado 2 anos eu estava despedido. Ok. Foi sim a pior recepção que uma empresa portanto, me fez na vida. Era um contrato com termo? Na altura até acho que eram contratos, já não me lembro se eram contratos de 6 meses, não faço a menor ideia. Sei que me disseram explicitamente não passamos ninguém efetivo e se passar nunca vai ser por seres bom, vai ser porque naquele dia há uma vaga. E eu fui a todas, sabes, foi ok, né, isto não pode ser certo, deixa-me falar com a chefia, deixa-me falar com a chefia da chefia, deixa-me ir falar com alguém que me explique isto, e a resposta foi sempre a mesma, e a minha resposta para eles foi, eu compreendo, mas sendo eu o tipo de pessoa que sou, competitivo como pessoa, com os goals que eu tenho, para mim é impossível viver nesse sentido. E, sim, porque tu querias crescer, não é? E 2 anos não dá, para, dizer, não dá para seja, nada. Né? Não dá para nada. E foi nesse borbulhar todo que surgiu então, neste momento, até agora, o grande projeto da minha vida, que foi o Spawn Point. Foi se calhar um bocadinho em parte da revolta de estou farto que a crise me tire a efetividade ou o bom ou mau trabalho dos outros me tire a efetividade, então vou ter um bocadinho o meu destino nas minhas mãos. Acho que foi se calhar isso me empurrou para criar o meu espaço. Então explica lá o que é o Spawn Point. Spawn Point, para quem não o conheceu, não sei se eu não venho a conhecer no futuro, mas para quem não o conheceu, era um restaurante, café-bar. Com um tema muito específico. Isso, com um tema 100% vocacionado para jogos. Essencialmente videojogos, mas jogos, para toda a comunidade dos jogos. Devido à proximidade de algumas comunidades que existem em Portugal, o espaço acabou por estar vocacionado para essencialmente 5 coisas diferentes. Tudo que sejam videojogos que uma pessoa possa conhecer, as consolas e os computadores, os jogos de cartas, os jogos de tabuleiro, os jogos de personagem e a cultura japonesa. Portanto, a animação japonesa, isso. K-pop, também se calhar, para sim, aí, sim, Evil May. Portanto, geek. Isso. Geekland. exatamente, sem dúvida. Inicialmente foi concebido com 2 propósitos. Por um lado, para apelar ao sítio onde estávamos inseridos, que era o Centro Comercial Roma, com a ideia de ser uma loja de retro gaming, com muito material vintage, para as pessoas poderem comprar material vintage. E, por outro lado, para satisfazer um sonho meu mais jovem, de haver um espaço em Lisboa para este geek. Era o espaço que me faltava a mim, não é? Sim. Um espaço que estivesse aberto aos domingos, por exemplo, que era uma coisa que não havia. Um espaço que fizesse festas à noite. Um espaço em que as pessoas não tivessem que pagar para estar presentes ou para jogar. Sim. Um espaço em que uma pessoa pudesse chamar uma segunda casa. E foi isso que nós conseguimos criar, efetivamente. Foi uma experiência brutal. Também durou cerca de 2 anos e pouco. Porquê esse tipo de temas? Porquê videojogos? Porque entre escolas, hotelaria e entras direto, isso estavas tu colada à consola. Eu, sem dúvida, faço muita coisa ao mesmo tempo. E sei disso, mas os videojogos foi uma coisa que me marcaram desde muito, muito, muito novo. Eu lembro-me de ser 2, 3, 4 anos, se calhar não mais do que isso. E lembro-me perfeitamente de ver os meus pais a brincarem com os X Spectrum. Bem, isso é mesmo de lá para trás no tempo. Sim, sem dúvida, da altura dos dinossauros quase. Sim. A primeira consola que eu tive a oportunidade de ter minha foi uma Mega Drive. E havia um jogo que era, na altura, a Nintendo era dona dos direitos do Tetris e, portanto, todas as cópias que saíram Tetris para a Mega Drive foram destruídas, e a Mega Drive tentou contrapor com um jogo chamado Columns, que eram só umas colunas de três gemas de cores diferentes e era fazer as combinações à mesma. Portanto, era um twist ao Tetris. Eu, por acaso, não sabia que a Nintendo tinha direitos. Na altura nunca tinha os direitos. Na altura. Não sei hoje em dia como é que está. Também houve tanto spin-off. Sim. Eu aposto que eles chegaram tipo, olhar para aquilo e tipo, não, esquece, já chega. Não vamos estar a lutar com isso porque. Não vale a pena. Eu tenho uma imagem muito vivida de, talvez com 5 anos, acordar à meia-noite, aquelas noites em que a criança está a dormir mal e acorda e vai à procura dos pais. E estão os meus dois pais a jogar, tipo, o pai e a minha mãe a jogarem um contra o outro, Columns, com velocidades alucinantes no ecrã, como eu nunca tinha visto antes. Ok, então na altura foram os teus pais até que te influenciaram um bocadinho. Sim. Ok, engraçado. Acho interessante porque eu conheço mais gente cujos pais não gostavam de consolas ou deixavam de ter uma consola ou limitavam o tempo para jogar consolas e não jogavam consolas. Tu és um caso um bocadinho, não digo raro, mas menos vulgar. Sim, no sentido de se calhar eram muito mais entusiastas. Não vejo mais entusiastas, mas sim, mas não eram tão fechados, se calhar, como a maior parte das pessoas eram. Mas eu também só tive uma Mega Drive durante muito, muito tempo. E era assim, tinha um jogo por ano, joga esse jogo até. É tu prendes o Natal e ficas feliz. Há sempre amigos, há sempre outras pessoas com quem eu podia trocar ou pedir emprestado ou o que fosse. Na altura eu era o mais velho da minha família, portanto não havia muitos primos. Acabei por ser o primo a emprestar aos outros. Mas havia sempre outras pessoas que emprestavam. Portanto, joguei muito, tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que tinham grandes coleções. Portanto, na altura eu joguei muito. Quando tive a minha independência financeira, fiz o que tu fizeste, mas em versão exponencial. Foi, comprei tudo o que faltava. Eu joguei tudo o que podia jogar, tudo o que podia sonhar. Eu lembro-me de haver em alturas da minha vida que era isso. Tipo, não, eu nunca disse que não a um café, nunca disse não a estar com pessoas. Mas todo o tempo que eu tinha para mim era para estar a jogar. Porque te tira, tipo, paras de pensar ou ficas focado naquilo? Não te sei explicar. Não te sei explicar. Acho que depende um pouco do jogo. Eu tenho uma visão, se calhar, muito particular em relação aos jogos. Eu acho que os jogos não têm que ser só uma fonte de entretenimento. Eu tenho plena noção de que... Olha, dou-te o exemplo do que estávamos a conversar há bocado. A auditoria, ou o facto de eu ter informatizado o departamento inteiro, foi eu ter olhado para um problema e ter por mim mesmo pensado numa solução para esse problema. Que, se calhar mais ninguém olhava para aquilo e pensava que aquilo era um problema. Nós trabalhamos com papel, se não trabalhamos com papel, desde a idade da pedra podemos continuar a trabalhar com papel. Sim. E não há problema nenhum nisso. Se funciona, porque é que vamos mudar? E para mim é, se eu tenho uma pessoa a quem eu pago 1.500 euros, e não me interpretem mal, porque as pessoas são importantes, mas se eu tenho uma pessoa que eu pago 1.500 euros e se eu posso trocar isso por carregar um botão, eu como empresário vou carregar um botão e vou arranjar a maneira de carregar um botão. E foram jogos que me deram essa capacidade de lógica, de raciocínio e de resolução de problemas. E portanto eu não sou a pessoa que diz, eu sou apologista a ficares agarrado aos videojogos ou teres, não, que agora quando tiveres filhos deixa-os estar 30 horas, não, por favor, não. Controlem, os pais que controlem os jogos, o tipo de jogos que os filhos jogam, as horas que estão agarrados aos videojogos, sem dúvida, sou apologista disso, mas deixem-nos jogar porque vão dar ferramentas que mais nenhum sítio consegue ensinar assim. Claro, especialmente tendo em conta que as indústrias estão a informatizar cada vez mais, não é? Sim, mas não só, sei lá, velocidade de reação, por exemplo. Eu conheço muita gente que joga que tem velocidade de reação similar ao que tem quem faz esgrima ou quem conduz carros, não é? No celular de 0.25, 0.5 segundos, as pessoas têm esse tipo de capacidade de reação graças aos videojogos. Tu perguntas-me, então, mas o que é que isso faz no dia a dia? Pode fazer, pode. Depende do que é que a pessoa faz da vida, não é? Decisão rápida. E estamos num mundo que está a mudar muito em relação mesmo ao que, quer dizer, eu não me considero desta geração, já me dói um bocado de não me considerar, né? Mas falando bem, eu sou de uma geração em que era inconcebível estarmos um dia em que não estivesse fora de casa a jogar, quer dizer, não havia telemóveis, não, né? Quer dizer, o convívio na rua era o convívio. Os jogos eram uma coisa underground, era uma coisa que estava ainda muito... Era dos geeks, era dos nerds, era de tudo o que fosse pejorativo na altura. Não era uma coisa... Não era cool. Isso não era cool. Hoje em dia toda a gente joga, como eu costumo dizer, dos 8 aos 88. Sim. E estamos numa sociedade em que os videojogos não só estão tão disseminados que toda a gente joga no telemóvel, no tablet, na consola, mas estão a tornar uma profissão. Exato. Desde o youtuber ao streamer ao gamer profissional, uhum, às bolsas de estudo que tu vês nos Estados Unidos, no norte da Europa já existem para as faculdades. Exatamente. É um mundo que está a borbulhar à nossa volta, verdade, e nós temos conseguido mais ou menos estar atentos à existência dele. Sim. E tudo isso acabou por culminar nessa ideia. Como eu vinha de bar, queria criar um bar, uhum, como gostava de videojogos, e não só, lá está. Jogos de cartas, jogos de tabuleiro, uhum, jogos de personagem, são tudo coisas que me diziam muito a cultura japonesa, se calhar não tanto na parte dos mangás, dos animes, isso acabou por vir depois, mas a cultura japonesa assim é uma coisa que me dizia muito. Uhum. E o facto de não haver nada igual. Havia na altura dois sítios similares, uhum, um no Porto, chamado Press Play. Ah, sim, já lá tive. Excepcional, entretanto, uhum, fechou, infelizmente, porque sim, o Diogo Vasconcelos, o dono, abriu, graças a Deus, a Nerd Monkeys em Lisboa, que é uma empresa indie de produção de videojogos, para bem dele, nice, mas infelizmente teve que se ter a existência do resto. E assistia na Ramada a One Up Gaming Lounge, sim, que ainda existe hoje na Marina da Expo. Ah, é? Eles trocaram o sítio, que é ótimo. Ok, tenho que lá dar uma saltada. E continua a ser um espaço excepcional. A única coisa que eu tenho, eu vou chamar contra, mas não é positivo, porque convido toda a gente a ir ao espaço, uhum, é o facto de se ter que pagar para jogar. Eu compreendo que... Eu compreendo porque eu tive um espaço meu, né? Que existe um valor de manutenção, que existem custos que uma pessoa tem que cobrir, uhum, sem dúvida absolutamente nenhuma. Mas a minha mentalidade quando eu abri o Spawn Point foi de... Para isso eu fico em casa. Sim. E infelizmente é a mentalidade da maior parte das pessoas, que é, se eu vou ter que pagar para jogar uma coisa que eu tenho em casa, uhum, se eu disser, olha, vamos ali jogar na PS3, tens de pagar 5€ à hora. Tu dizes-me assim, então mas vamos para a minha sala, que eu, a gente compra umas bebidas, compramos uns snacks e sim, vamos jogar qualquer coisa aos dois. E para mim, a intenção não era essa. A intenção era criar um espaço para a comunidade se juntar, para as pessoas que não saiam de casa saírem. Uhum. Portanto, para isso tinha que ser aliciante. E para ser aliciante, tinha que ser free. Uhum. Tinha que ser, estão lá as consolas, eu tenho os snacks e as bebidas. Queres comprar? Sim. Espetacular. Não queres? Espetacular mesmo. Está cá, joga, diverte. Uhum. Isso é que é o importante. E foi efetivamente importante para a existência dele. Porquê que achas que então esses sítios pagavam por jogar? Era para limitar o tempo? Não, sem dúvida. É para a subsistência. É, uhum, sem dúvida para a subsistência do próprio sítio. Uhum. É o fim de 2 anos, fechei por escolha minha, uhum, porque o espaço não estava a lucrar o que eu considerava suficiente para o meu currículo, para o que eu queria ganhar. Eu, portanto, tive que sair do sítio. Tenciono abri-lo no futuro como um clube privado, porque é aquilo que faz sentido. É um espaço para a comunidade, portanto deve ser a comunidade a mantê-lo vivo. Uhum. E para ser um espaço para a comunidade, não pode daí depender da minha subsistência. Okay. Portanto, foi um bocadinho essa lógica que está aqui por trás. Uhum. O problema é que se eu há 5 anos atrás chegasse ao pé da comunidade e dissesse, olá, eu sou o Jay, vocês nunca ouviram falar de mim, mas eu existo e vamos fazer um espaço e vai ser muito louco e vocês vão adorar e vocês vão sentir falta se isso não existir, uhum, ninguém ouvir. E hoje em dia já muita gente me vai ouvir porque já sentem falta, porque já foi, já deixou de ser e, portanto, uhum, já faz falta esse espaço. Uhum. E, portanto, agora é fácil chegar ao pé da comunidade e criar um espaço comunitário. Sim. Com essa, com esse fim, né? E agora? Fechaste? Agora fechei. Sim. Estou de momento a trabalhar para Arvato, trabalhar com o Ubisoft. Portanto, ainda estou nos, okay, videojogos. Ainda estás nos videojogos, ok. E tenciono, ainda faço alguns eventos com o apoio da Nintendo, Portugal também. Uhum. Portanto, há algumas brincadeiras que continuam a estar muito perto dos videojogos. Não tenciono que a minha vida se afaste muito deles, porque acaba por ser uma paixão. Sim. Tenciono completar os estudos eventualmente, mas honestamente, a título mais pessoal do que profissional. Não tenciono ser advogado, não, exatamente. Não tenciono ser diretor de hotel, pelo menos já não é esse tipo de vida que eu quero ter. Então, se tu acabasse o curso, qual é que seria? Em primeiro lugar, o direito. O direito. Direito. Sim. Okay. Se deveria ter, irias ter que dedicar assim algum tempinho a estar, ou não? Na altura não me dediquei. Não me dediquei, estava bem. Ah, bom. Sei que eu disse, quando disse que era esponja, era esponja a sério. Okay. Era mesmo esponja. Sou daquele tipo de pessoas que, se me deres um livro para a mão, eu vou ler o livro todo e leio de uma ponta à outra e a seguir, uhum, podes-me fazer as perguntas que quiseres que eu vou-te falar sobre o livro. Okay. Se for para espicaçar muito o livro, eu consigo ir até aos pormenorzinhos, leio 2 vezes e está feito. Uhum. Dá-me 2 dias e está lido. Ah, então aliás, nós temos um livro até de um grupo nosso, que é o Nome do Vento. Recomendo toda a gente ler o Nome do Vento. Nome do Vento. Isso. Patrick Rothfuss. Que editora ou... Não sei dizer a editora. Não sei dizer a editora. Ok. Nome do Vento, procurem. Neste momento saíram em Portugal 3 livros. Na realidade são só 2, mas o segundo está dividido em 2 partes. Estamos à espera que o Patrick lance o terceiro livro. O primeiro livro tem cerca de 800 páginas e eu em 2 dias li-o 3 vezes. Credo. À procura de picuinices tão pequenas como tentar compreender os 4 sistemas de moedas que existiam no livro. Ok. Então, mas espera, isso é tipo um livro de ficção? Sim. Que trata o quê? Fala do quê? Imagina-se... Ok, eu não quero spoiler o livro, portanto eu vou dizer... Okay. É um Harry Potter para adultos. Okay? É um livro de magia que tem um herói, mas que em vez de ser tratado como um herói ou como um livro de fantasia normal, o Patrick tentou criar um livro de fantasia completamente fora de tudo o que existe. Assim, uma coisa completamente diferente de tudo o que eu já li na minha vida. Aliás, que eu nunca li nenhum livro de 800 páginas 3 vezes assim de seguida. E foi um livro que me fascinou a níveis incríveis. Numa frase escondem-se toneladas de história. Ah, sim. Então é daquele tipo de livro que tu lês outra vez e descobres uma coisinha nova. Sim. Ok. Sim, a segunda leitura foi para isso, a terceira leitura já foi mesmo para ir à picuinice. Entretanto, houveram mais, pelo menos mais umas 3 ou 4 leituras, se quiseres. Oh, meu Deus. Mas então tu estavas a ler coisas que tu já tinhas memorizado. Sim, quer dizer, algumas coisas sim, outras às vezes são... Nesse livro, por exemplo, havia certas palavras ou certas coisas simbólicas que eram muito, muito específicas. Eu recordo-me, salvo erro, estarmos a tratar de... quantos dias é que tinha o mês, ou quais é que eram os dias da semana, uma coisa assim. Portanto, são coisas que mesmo uma pessoa lembrando-se da história toda, acaba por ter que ir depois ao pormenor ver aquelas coisas. Okay. Posso imaginar um livro de direito em que tu só tens que perceber a posição de um professor em relação a determinado tema e depois expores a tua opinião em relação à opinião desse professor em relação a determinado tema. É muito mais fácil decorar do que tratar a ver os temas monetários. Portanto, para mim direito foi... Está, foi claro que é um desafio, claro que é muita leitura, e o Marcelo não brinca quando diz que se lê muito. Lês dezenas de livros, sem dúvida. Eu dizem lia-os. Que o direito é para quem gosta de ler. Porque sem quem dúvida. Não gosta de ler, tá, esquece, senão não passa. Eu nunca fui um bom estudante. Eu não fazia trabalho de casa, não gostava de estudar, estava a ser obrigado. A cena das faltas. Sim, exatamente. A cena das faltas, quer dizer, quem fala com a minha mãe, ela deve ser muito traumatizada comigo, porque desde a tabuada, a tabela periódica, eu acho que ela passou por tudo. E passou pela frustração de nunca me conseguir ensinar nada, porque eu não funciono no sistema de educação de tens que decorar, ou tens que aprender, ou tens que fazer. Eu sou aquele tipo de aluno que eu gosto do tema, então não se preocupe, que eu vou saber tanto ou mais do que o professor. Porque eu vou estudar, eu vou descobrir, eu vou inventar maneiras de conseguir lá chegar. Sim. Sim, eu quando era criança divertia-me a ler enciclopédias, porque eu achava mais divertido que ler uma aventura ou 5, que era o que eu gostava. Sim. E portanto foi por aí, os meus pais também foram sempre muito, muito bons nesse sentido, porque então davam-me enciclopédias, então davam-me atlas disto, atlas daquilo, faziam, acontecia, livros técnicos, e acabou por ser por aí que eu me fui também descobrindo. Sim. Agora, a escola de... Agora, tomem isto que a gente agora quer. Tomem esta quantidade de informação toda para a qual tu não vais estar a pensar muito sobre o que é que isto me vai servir na vida e ficas naquela, porque é que eu estou a memorizar isto, se é para esquecer assim. Exatamente. É muito mais piada, por exemplo, chegares a uma aula de direito romano e saberes perfeitamente que nunca vais usar aquilo na vida, mas estás lá a estudar porque te interessa, não é? porque diverte, porque dá gosto. Sim. E como é por gosto, não custa. Qualquer pessoa que vá para direito com esse interesse que estavas tu a dizer, de o que é que eu vou depois usar disto na vida, não vais. Não. Portanto, ou estás ali por gosto, ou vai ser uma coisa que, que te vai aborrecer, exatamente. Exatamente. Então, mas o que é que estás a fazer particularmente? Estavas a organizar eventos? Ainda estou a organizar alguns eventos. Os eventos são essencialmente os eventos ligados à cultura japonesa, à cultura pop. Normalmente estou presente ou com as consolas retro ou com as consolas da Nintendo. Em que as pessoas podem experimentar, podem jogar, fazemos alguns torneios. Então prémios. Fazes parte daquela parte quando, por exemplo, há uma con, têm espaços de videojogos com consolas retro, isso? Isso? Ah, isso. Ok. Em Portugal, neste momento, tendem a ser uma de três pessoas. Ou sou eu, ou é o Jojo Mendoeiro, o dono da OneUp. Ou então será o Mário, o dono da Nostálgica, o museu de videojogos retro que abriu há um ano. Não sei onde é que isso é. Fica junto aos Algés. Ok. E quão difícil é arranjar uma consola retro? Depende muito da consola. Matari. Ok, Matari é relativamente difícil em Portugal. Não houve muitas em Portugal. Relativamente fácil no mundo. A sério? Sim. Estamos a falar, quer dizer, dependendo da Atari, existem algumas, dependendo da Atari e dependendo das condições dela, estamos a falar de uma coisa que pode ir, vamos dizer, se calhar dos 25 até os 300 euros, não mais do que isso. Okay. E quando eu digo 300 euros, estamos a falar de uma consola já em boas condições, com caixa totalmente. Existem algumas pérolas que são mais chatas. Sim. Qualquer, mesmo de 25 euros, estou a dizer, funciona. Okay. Sim, funciona. Okay. Mais barato que isso. Difícil são as consolas ou que nunca foram fabricadas com o intuito de se vender para a população em geral, ou que não há muitas, ou que vieram numa altura, como é o caso das Neo Geo, ou como é o caso da primeira consola que saiu, a Magnavox Odyssey. São aquelas peças já mesmo de colecionador. A última vez que eu vi uma Magnavox, a mais barata que eu arranjei, custava à volta de 500 euros. Ou seja, mais ou menos isso. Um bocadinho mais do que uma consola normal de... Exatamente. Okay. Com a diferença de tens colar um papel numa televisão que não seja maior do que assim, as 12 polegadas. Pois, era isso que eu ia pensar. Isso a nível de adaptação às tecnologias que é hoje, não é fácil. Não é excepcional. Se quiseres muito consolas retro, pensa muito em comprar um CRT retro. Ok. Pois, porque até imagino que a nível de o próprio power que vem, a eletricidade que vem dessas consolas. Não, isso é idêntico. Os transformadores são mais ou menos idênticos. Eventualmente existem consolas que foram vendidas só noutros continentes e tens que comprar qualquer coisa que faça a conversão de voltagem. Sim. A complicação vem eventualmente depois na ligação à própria televisão. No caso do Mega Drive, por exemplo. Embora existam alguns adaptadores, a ligação ainda era por antena. Ou seja, tens que sintonizar o canal. Ah, era! Agora que me estás a lembrar disso, agora estou-me a lembrar de quando eu tinha que também estar ali com o comando à espera que aquilo ficasse sintonizado. Pois, portanto, isso é uma agora... coisa que ainda tem que acontecer. Nesses casos, a maior parte das televisões, ou a grande parte das televisões ainda o faz, ainda conseguem encontrar o canal. Tudo o que seja da geração da Master System, da NES para trás, se não estou em erro. Bom, vamos dizer quase tudo, depois existem algumas coisas que são uma linha ténue, que é o caso das ZX Spectrum, Commodore 64, etc., que eram na realidade computadores pessoais, que eram muito usados para jogar, mas eram computadores para todos os efeitos. Existem algumas consolas, como é o caso da Intellivision e por aí, em que eram mesmo consolas. Mas como não haviam gráficos na altura que existissem, existiam folhas de papel que eram coladas na televisão. E o jogo era todo, por exemplo, fazer um ponto, seguir o caminho que a folha de papel tinha recortado, ou o que fosse. Ah, ok. Era a diversão que havia, não vamos julgar antigas gerações. Não, eu acho isso fascinante. Porque, de facto, nós pensamos, os miúdos estão sempre aborrecidos, porque já viram tudo. Eu até acredito que estejam. Mas eu acho que até ocasião, se puserem uma coisa dessas à frente deles, eles ficam tipo, uau, isto é bem novo. Sem dúvida, por 5 minutos vais conseguir ter a atenção deles. Sim. Eu acho que o grande problema da geração atual, ou do que nós estamos a passar neste momento, é o problema da escolha. Né? É a diferença entre tu ires ao frigorífico. E teres o frigorífico cheio ou teres só apenas umas coisinhas. É a mesma coisa que as mulheres quando estejam a ouvir, quando olham para o armário e pensam, não tenho nada para vestir. Isso. Acho que o problema passa mais por aí. Há tanta variedade do acesso à informação, mesmo nos videojogos, quer dizer, qualquer pessoa que tenha uma PlayStation 4 ou uma Xbox One e tenha uma subscrição, vai ter jogos gratuitos. Portanto, vais ter uma biblioteca grande de jogos, uma coisa que nós na altura não tínhamos, como disseste, tínhamos um cartucho, era aquilo que nós tínhamos para o mando, tínhamos fazer render. Hoje não, quer dizer, se tiveres dois jogos por mês, às vezes é pouco. A biblioteca é tão vasta que às vezes uma pessoa olha e volta a olhar e não apetece jogar nada disto, apetece mesmo um jogo novo, não é nada disto que eu quero, não é? Lá está, é ir ao frigorífico até perceber que afinal é mesmo o requeijão é que fazia falta. Continuando sobre essa coisa dos videojogos, qual é o videojogo que jogava mais lá, no Spawn Point? No Spawn Point? Bom, este é um tema que não é controverso, mas é muito controverso. O videojogo que se jogava mais no Spawn Point é, sem dúvida, com perto de 6 mil horas, Clocked Super Smash Brothers da Wii U. A sério? A sério. Portanto, uma coisa que se joga em equipa. Sim. Desvantagem é quem não gosta e quem passava muito tempo lá e via 6 mil horas daquilo, com facilidade enjoava o jogo. Para quem gosta, é muito bom porque é um jogo que dá até outros jogadores ao mesmo tempo. Portanto, dentro das novas gerações, acho que não existe nada side by side que dê para mais. Não. Por acaso, é uma coisa que eu ainda há pouco tempo estive a ver. A quantidade de jogos que te deixam jogar junto noutras casas versus a quantidade de jogos que te deixam jogar na mesma casa. É um problema. A quantidade de jogos que não têm co-op decresceu. Eu ainda me lembro quando era tipo o... Era o central, não é? Era o central. Era teres o rapaz ou a rapariga ao lado ali, mandarmos, vá, as neiras um ao outro, tipo, estás-me a tirar a linha de tiro, ou estás-me a estragar a jogada, ou qualquer coisa assim. E agora temos que fazer por fones e por microfone. Isso. Infelizmente é verdade, é um problema com o qual me parto todas as semanas organiza efetivamente essa intenção de uma pessoa jogar, e é muito, muito raro o jogo, ou pelo menos o jogo bom, em que aconteça haver esse lado a lado, seja em co-op, seja em versus, seja, né? Eventualmente, tirando alguns jogos de luta, e mesmo jogos de luta eu vou pôr um ponto e vírgula, porque no caso do For Honor da Ubisoft não tens esse split screen, não é? É muito, muito raro um jogo que mantém essa ideia. A Nintendo, por um lado, graças aos comentários de alguns anos atrás de a internet não é o futuro, que tiveram que vir dizer que afinal se calhar era. Sim. Mas por outro lado, devido a esse tipo de mentalidade, é das poucas empresas que continuam a manter muito essa insistência de dar pelo menos para duas pessoas ao mesmo tempo, preferencialmente para quatro, e se é para melhor, para mais, melhor, não é? Exato. O resto das empresas é muito difícil de quererem esse tipo de jogo. Porque se pensares nisso de um ponto de vista empresarial, estás a vender um jogo que dá para duas pessoas em vez de vender dois jogos. Pois, é verdade. Ou seja, o custo é maior. E com isso vêm mais outras consolas, portanto precisas não só de comprar dois jogos, também precisas de ter duas consolas em casa. E, por exemplo, eu imagino a PlayStation deve também dar um jeitinho à Sony, porque televisões também precisas de dois ecrãs. Portanto, tal, é tipo, you scratch my back, I scratch yours. Faz sentido. Mas a questão é, por exemplo, estou-me a lembrar, houve uma época em que LAN parties e sítios que faziam LAN parties, cobrava-se para estar ali a jogar Counter-Strike. Eu fui uma dessas pessoas. E que depois foi proibido. Certo? Eu não sei se foi proibido, eu acho que... Ok. A legislação em Portugal é muito chata no que toca aos jogos e às consolas e tudo mais. Porque nunca foi feita uma legislação a pensar nesse sentido. Por exemplo, em relação às consolas, a legislação que se utiliza se tiveres uma consola num espaço como era o meu, é a mesma legislação que usas numa slot machine num casino. Ok, portanto é tipo... É uma máquina de diversão. Desculpa, eu digo uma slot machine, uma slot machine, quer dizer, é um arcade. Ok. Ah. Ok, ou seja, tens uma PlayStation ou tens um arcade, é a mesma coisa. A diferença é que na minha não metes moedas e jogas o tempo que quiseres. Exatamente. Mas a legislação não muda, e isso para os computadores também há de ter uma legislação similar, que complica a forma como podes cobrar, como é que podes cobrar e que licenças é que a pessoa do lado de lá tem que ter. Portanto, eu acho que elas não foram proibidas. Foi simplesmente deixou de ser lucrativo. Isso. Ok. Isso. Porque eu fiquei com a ideia de que, porque quando eu cheguei lá, então, onde é que está o cafezinho onde nós fazíamos o nosso LAN? Diziam, fechou porque, e foi este o pretexto que me deram, porque afinal a legislação dizia que fazer LAN parties era a mesma coisa do que fazer gambling, ou seja, jogo. Excepcional. Portanto, eu por um lado percebo, porque havia lá algumas equipas que estavam-se a tornar, lá está, que por exemplo ainda, algumas ainda estão em torneios de e-gaming e etc. E então começaram lá a formarem-se e a mudarem de jogadores e etc. Aquelas trocas que há entre equipas. Sim, sim, sim. E percebo que tenham começado, se calhar, a entrar assim em certas apostas entre outras equipas. Tipo, se eu te ganhar, tu... É possível que tenha acontecido coisas similares. E que tenha entrado lá para além, lá um inspector e... Não é possível que tenha sido uma multa ou uma coisa assim que eles tenham levado e que tenha... Porque acredito piamente, possa ter acontecido um inspector ter chegado, ter visto gambling e ter dito, meus amigos. Não dá. Não, assim acabou. Não se faz. É possível. É possível que tenha sido uma brincadeira do Chiu. Também é possível, ah, está, estamos só a extrapolar, não é? Também é possível que tenha sido o facto de, na altura, não haver nada pensado em termos de legislação de tu poderes estar a alugar a tua internet. A todos os efeitos, tu estarias a pagar a um ISP para teres a internet, não é? Sim, e mas isso também os cybercafés também não fazem. Fazem, exatamente. Pois. Fazem, mas se calhar era uma quantidade maior, porque mais utilizadores. Sim, não justifica, não faço ideia quando é que deixou de acontecer. Elas continuam a existir. Se alguém que saiba, que esteja dentro do assunto, souber essas coisas, digam-nos, porque estamos agora muito curiosos e eu não posso ver aqui o Google, portanto. Não, eu sei que elas continuam a existir. Até há 2-3 anos atrás, não estou em erro, em sítios grandes, como era o caso da Mel XL Party, que era assim gigantesca. A partir daí, na Lisboa Games Week, continua a acontecer. Sim. Nas duas últimas, acho que não aconteceu. Houve uma vez que eu ouvi digamos que era um senhor, um diretor de uma empresa de cariz bastante digital, que disse: isto dos videojogos dá agora assim um dinheiro, mas não vai durar muito. O que é que tu achas sobre isso? Temas divertidos. Ok. Sim. Há duas visões completamente opostas. Sim. E infelizmente eu acho que qualquer uma das duas pode realizar. A primeira, e é essa, é que estamos perante uma nova bolha dos videojogos. Aconteceu anteriormente, antes da NES salvar os videojogos. Atari. Sim. Tirando raras exceções como é o Pong, que ainda hoje em dia toda a gente se lembra do Pong. Veio destruir o mundo dos videojogos. Ao ponto de, até há pouco tempo, certos jogos estarem enterrados. Ok. Literalmente enterrados. Sim, sim. Eu vi um documentário sobre exatamente isso. Isso. Divertido, não é? Pronto. E, portanto, houve essa quebra no mundo dos videojogos e eles eram para desaparecer. Na altura era fácil porque quem jogava videojogos eram as pessoas que percebiam um bocadinho de informática. E estamos a falar há perto de 30 anos atrás e, portanto, quem percebia de informática era quase ninguém. Quem precisa de informática e queria saber de videojogos era quase ninguém ao quadrado, não é? Sim. Multiplicado por zero. Isso. E portanto, essas três pessoas no mundo que queriam saber de videojogos, não é, acabaram por implodir o mercado sobre si. Hoje em dia é mais difícil disso acontecer, mas fala-se muito, ou especula-se muito sobre essa possibilidade devido aos AAA que saem todos os anos. A ideia é: gastam-se tantos milhões por jogo, num jogo que sai todos os anos, e se calhar em alguns jogos até faz sentido para o tipo de público, como é o caso de um FIFA, por exemplo. Sim. Porque todos os anos há equipas diferentes, jogadores, não é? Que seja. Se calhar não faz sentido para um jogador de Assassin's Creed, ou Call of Duty, ou mais outros 50 exemplos que nós podemos dar, não é? E esses 50 jogos por ano, se calhar já não vão ser adquiridos pela mesma pessoa. Né? Portanto, eu que comprava sempre um Call of Duty, comprava todos os Assassin's Creed que saem, comprava, deixo de ter poder de compra para comprar, afinal, todos. Passámos de 2 ou 3 por ano para 50. O que vai fazer com que Darwin entre em vigor, não é? E só o mais forte é que vai subsistir. E pode haver alguma quebra nos AAA. Por outro lado, temos na prática acontecer exatamente o oposto, que é: os jogos vendem cada vez mais. Temos exemplos brutais, como foi o caso do GTA V. Sim. que bateu 7 recordes do Guinness no dia de lançamento, que continua a estar nos tops de vendas ao fim de sabe Deus quantos anos, que continua a estar ativo. Tens o caso de esportes, League of Legends, Overwatch, são assim os primeiros nomes que vêm à baila, mas se pensares em coisas que se calhar não vêm tanto à baila como Dota, continua a ter finais de 15, 20 milhões de prémio na final. Os streamers, os youtubers, casos como tão extremos como o PewDiePie, não é? Que toda a gente deve conhecer, que ganha milhões, milhões, milhões, milhões. Se calhar casos menos extremos como seja o KSI, não sei se o conheces, estava lá em Londres também, e também ganha alguns milhões valentes. E a única coisa que eu faço é brincar com FIFA. Portanto, tudo isso joga contra essa ideologia de que os videojogos vão quebrar. Eu acho, honestamente, que só têm para onde evoluir. Especialmente porque hoje em dia há uma aceitação global dos videojogos. Ser gamer é uma coisa cool. Ser nerd é uma coisa que está in. Tu seres um nerd de Senhor dos Anéis e gostares de Star Wars e jogares um videojogo não faz com que tu deixes de fazer as atividades físicas, não faz com que deixes de ser à noite e não faz com que deixes de ser uma pessoa fixe. Portanto, tudo se tornou a mesma coisa, o que é muito bom, não é? Para a sociedade em si faz com que a sociedade seja muito mais coesa. A minha avó com 90 anos pode estar a jogar no Facebook enquanto está a mandar as mensagens más sobre o príncipe que lhe mandou os milhões para a conta ou os problemas. Sim, não é? E da mesma maneira, o meu afilhado com 2 anos, ou com 3 anos, ou com 4 anos, ou com 6 anos, vai estar agarrado a um tablet, vai estar agarrado a um telemóvel. E pega num comando e já começa a fazer, a tentar fazer scroll. Isso, na verdade, tens que explicar o que é um botão. E, portanto, é mais ou menos inevitável que os videojogos não fiquem connosco for good, não é? Os simuladores estão cada vez mais perfeitos. O que nos ajuda, lá está, não só a pensar nos videojogos, mas a pensar em preparar as pessoas para a vida profissional. Sei lá, dou-te o exemplo dos jogos de Fórmula 1. Os jogos de Fórmula 1 para os aficionados são espetaculares, porque é uma forma dos fãs de Fórmula 1 se chegarem ao que é ser um piloto de Fórmula 1, e ao mesmo tempo tens equipas de Fórmula 1 que treinam nos jogos de Fórmula 1. Exatamente, sim. E até os técnicos, porque é da forma que, por exemplo, engenheiros e etc. mudam os settings dos carros e testam, tipo, ah, não, espera, isto assim não está a funcionar tão bem como nós queremos. Acho que é o Project Cars. Faz exatamente isso. Mas não faz mal, porque também tem jogos já só vocacionados para mecânicos, mais do que também, um plural. Sim. Hoje em dia é isso que tens de bom. Explodiu tanto e tens tanta coisa, às vezes a preços tão irrisórios, que são irrisórios o suficiente para a empresa continuar a ter lucro, porque se calhar está a vender por 1 euro e tu dizes, oh meu Deus, como é que é possível? Mas eles venderam 1 milhão de unidades, fizeram 1 milhão de euros, estão felizes da vida. E nós, jogadores, estamos felizes da vida porque temos acesso a coisas que eram impensáveis, não é? Quer dizer, há um pouco de tudo. Eu, neste momento, é raro o jogo que eu pense que podia fazer um jogo sobre aquilo e que não haja nada sobre aquilo. Já há um simulador de cabras. Já há um simulador. Portanto, eu acho que sim, de facto. Hoje eu vi um jogo que se chama Everything. Que é um jogo sobre everything. Portanto, então, mas espera. Portanto, é um jogo em que podes ser de um organismo unicelular a um planeta inteiro. Podes ser o que tu quiseres. E, portanto, é assim uma coisa. Ainda não experimentei, prometo que vou experimentar. Mas parece-me promissor. Eu também, o último jogo que eu estive a jogar mesmo a sério foi o I Am Bread. Ok. Em que tu és literalmente uma tosta. E, portanto, É um excelente. Aquilo fez-me lembrar um bocadinho o copo. Lembra-se? Sim, claro que sim. Lembra-me sim. Um bocadinho por causa dos controles. Sim, são quase tão maus. Não só que a versão testa. Tosta, aliás. Não são tão maus. Sim. Não, está um bocadinho mais trabalhado que o copo, mas a premissa é. Tem o facto de ele ter de evitar, por exemplo, as formigas e de continuar a ser comestível. É um toque bastante interessante. Não, e lá está, são jogos que ao mesmo tempo, sem tu estás a perceber, estão-te a treinar outros níveis, estão-te a treinar a coordenação, estão-te a treinar a lógica, estão-te a treinar a tua percepção espacial. É isso que eu digo que os jogos podem trazer de bom sem as pessoas se aperceberem. A não ser que sejas uma jogadora de 50 horas por dia de... Ah, de... Não, não. Então, sem ser isso, para mim é tudo bom, porque é um jogo dentro da sua parvície, dentro da loucura toda que ele traz, a trazer um bocadinho bom, a trazer um bocadinho que as pessoas não se apercebem que estão a aprender. Mas achas então que nós estamos numa bolha? De alguma forma. De alguma forma. De alguma forma. O que é que achas que vai acontecer quando a bolha rebentar? Não sei se nós vamos permitir que ela rebente, sabes? Acho que vai ser um bocadinho como os bancos. Quando tiver para rebentar, vêm as empresas grandes ou vêm os grandes negócios e vêm segurar as pontas. As indies vão sempre existir, graças a Deus, são coisas que vão aparecendo e desaparecendo, bolhas elas próprias, né? Que criam um, dois jogos, tentam lançar-se para o sucesso. Há aquelas que o conseguem, algumas com um êxito fenomenal, como é o caso, salvo erro, da Santa Mónica Studios, por favor que eu não seja errar o nome, que lançaram Journey. Ah, o Journey, sim. Ok, são aqueles exemplos. Sim. Únicos, se calhar como o PewDiePie, não é? Uma gota num oceano de jogos que existem, mas conseguem fazer qualquer coisa de extraordinário com fundos muito reduzidos, ao lado do GTA, não é? Sim. E conseguem criar ali um pedaço de história, um pedaço de arte. Eu estou-me a lembrar do Fez também, que também é super limitado. E também não vamos assim muito longe, vamos. Por exemplo, uma coisa um bocadinho menos indie, que começou como indie, que era o Minecraft. Que é completamente básico. Sem dúvida. E tornou-se no gigante que é hoje, não é? Porque é uma premissa muito difícil de apresentar a uma empresa AAA. É muito difícil tu chegares a uma empresa grande, como é uma Ubisoft, como é uma EA, e dizeres, tenho aqui este jogo, é muito giro, o mundo é feito de cubos, tu podes partir os cubos e voltar a pô-los como tu quiseres. É leve. E há monstrinhos que aparecem à noite e, portanto, tens que arranjar. Tens que pôr cubos, quer dizer, é completamente inconcebível. Dentro do nosso círculo, nós temos uma piada que é: não sei se conheces um jogo que se chama Isaac, The Binding of Isaac. Não, não é estranho. Basicamente, és um rapaz que a arma dele são as lágrimas dele. Destrói coisas já como... sei, okay? Já sei, sim, e portanto, sim. Para quem conhece Isaac, quem não conhece pode ir descobrir um bocadinho sobre Isaac. Nós pensamos sempre de como é que seria uma apresentação formal daquele jogo numa sala de reuniões, portanto, pessoas vestidas de fato e gravata, não é? Chegar alguém e dizer, tu és uma criança que foi maltratada pela tua mãe e portanto vais entrar no ventre da tua mãe novamente e com o poder das tuas lágrimas vais lutar contra monstros até conseguires confrontar a tua mãe. Deve ser uma coisa completamente surreal estar nessa sala. Assim, eu só preciso de meio milhão de euros para fazer com que isto seja realidade. Portanto, comecem a fazer beats. Sim, eu imagino os engravatadinhos todos, tipo, o que quer que seja que tu estejas a tomar, também quero um bocado. Isso. Sim. Mas pronto, mas por outro lado também podes olhar para Hollywood e ver filmes divertidos assim na Hollywood com o mesmo tipo de budget, portanto, se calhar não é assim tão longe. Sim, é verdade. Aliás, nós agora temos o Boss Baby, não é? Portanto, isso. Não, acho que a bolha não arrebenta. Acho que não vai ser dada essa oportunidade a ninguém. Sim. Nem os próprios fãs vão deixar, nem... A não ser que... Que haja uma remodelação enorme. Nós sabemos que às vezes é preciso coisas muito pequenas para escolher o sistema inteiro. O caso do PewDiePie. O PewDiePie teve a feliz ideia de fazer uma piada antissemítica há uns meses atrás. Foi suficiente para não só ele ficar sem contratos com a Disney, mas o YouTube ficar sem muitos contratos com agências de publicidade gigantescas. Claro. E isso escolheu uma indústria inteira, não escolheu uma pessoa, não é? Sim, sim. Portanto, sim. Às vezes pequenas coisas assim podem, não é, destruir algo que nos parece muito sólido. Portanto, eu não vou dizer nunca vai acontecer, mas acho muito difícil, neste momento tão disseminado como está, uma vez acontecer esse arrebentar de bolha. Mas já acho que podem continuar a jogar à vontade e divertirem-se. Okay. Estão para ficar. Sim, continuem a fazer o que gostam e pronto. E sejam felizes. Falando só para terminar em ser feliz, o que é que tu aconselhas a uma pessoa? Pronto, tiveste um percurso de facto bastante variado. Portanto, desde a escola de atuaria a direito a videojogos. Que conselho é que tu darias a um Jorge que ainda estava no 10º ano? Há uma piada que a maior parte das pessoas faz sobre mim, que é: não sei como é que tens tempo para fazer tudo o que fizeste na tua vida. E o conselho que eu daria a mim mesmo, ou daria a qualquer pessoa que passasse pelo mesmo que eu, é: faz o que te apetece fazer. Tudo o que eu uma vez quis experimentar, quis fazer, eu fiz. Todos os desportos, todas as atividades extracurriculares, todos os instrumentos que me apeteceu tocar, tudo o que uma vez me apeteceu fazer, eu fiz. E fiz com o interesse de conhecer, de saber mais, de ir à procura, da descoberta. Quando dizem a frase corriqueira de saber não ocupa lugar, é verdade. Sim. Desde que tu gostes do que estás a fazer e desde que tires prazer disso, excepcional. Existem para mim dois tipos de pessoas no mundo. São as pessoas que são extremamente focadas, como é o caso de, não querendo estereotipar demais, da maior parte dos asiáticos, que são pessoas que têm muita ideia de vou repetir isto e vou ser o melhor nisto por repetir. A minha visão é um pouco distinta. Há sempre alguém que pode ser melhor do que tu. E para mim, como há sempre alguém que pode ser melhor do que eu, e como eu nunca me quis focar numa coisa, eu tento sempre ser o melhor naquela coisa. E tento sempre demorar pouco tempo o suficiente para ter tempo para todas as outras. Portanto, façam o máximo de atividades que queiram, façam o máximo de experiências na vida que Portanto, não tenham medo de, se quiserem explorar para além daquilo que pensavam que era, por exemplo, a vocação deles. Sim, sim, sim, sem dúvida. Metam um cheiro às costas, viajem, tragam ideias novas, não tenham medo de pensar fora da caixa. Às vezes, mesmo no sítio onde trabalham, a inovação não é uma coisa má. A inovação pode nos levar a lugares espetaculares que não o desemprego. Sim. Jorge, obrigada. Obrigado. Okay. Obrigada. E será que vamos ter um spawn point em breve? Em breve eu não digo, para o ano que vem está on the works, mais uma vez, não sobre a minha gestão, mas como uma gestão da comunidade, portanto como uma associação ou como um clube privado, sem dúvida que iremos ver uma coisa parecida. Okay. Por essa altura então vais cá outra vez. Isso, vais cá outra situação. Ok, obrigada. Espero que tenham gostado. Nós, de facto, andámos um bocadinho às voltas, mas os temas eram tantos e tão variados que a conversa assim foi fluindo, não é? Se para a próxima estiverem com pressa para ouvir estes episódios, não se esqueçam que estamos no Stitcher, no iTunes ou na app Podcasts do iPhone, no Overcast, Pocket Cast, etc, etc. Tudo para que vocês possam ouvir estes episódios on the go. Se tiverem questões, comentários, sugestões, contactem-nos via pulpodcast@gmail.com ou pela nossa página do Facebook, que é facebook.com/thepoolpodcast. Aproveito também para agradecer a quem já enviou feedback e sugestões. Muito, muito obrigada. Eu adoro receber mensagens. Seja feedback tipo não te estou a ouvir bem ou obrigada pela conversa das galinhas dos frangos do campo. E aproveito e dou boas notícias. Um segundo microfone de melhor qualidade vem a caminho, portanto quem se tiver a dizer Kai, não te conseguimos ouvir, é porque eu dou o meu telemóvel à minha voz e o microfone que tenho com ótima qualidade aos convidados, porque acho que eles merecem mais do que eu. Portanto, obrigada e até para a semana.